A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Para todos, bem-vindos a mais um Feito no Oito, mais uma vez às 20 horas, iniciar mais um momento radiofónico. Ora, muito bem, hoje é quarta-feira, estamos a 22 de dezembro, já se contam as horas para a altura de abrir os presentes, não é? É aquela altura em que as crianças ficam todas ansiosas, qual é que será o meu presente este ano? A altura em que alguns adultos também ficam ansiosos, bom... É um momento engraçado, embora seja assim muito anti-natal pelo seu cariz extremamente e exageradamente comercial, mas pronto, quando é, pelas crianças tem a sua piada, embora tenha aquele lado de já estamos a habituá-las a isso, àquela coisa de que tem que se dar um presente, mas pronto, enfim, elas não têm culpa, mas enfim, bom, ora hoje... Hoje é que não tenho nada para dizer, hoje foi um dia muito pouco ativo, quer dizer, muito pouco ativo. Eu é que ainda não posso dizer tudo, não é? Não, por acaso já posso dizer, posso dizer-vos que já estamos a fazer os preparativos para a passagem de ano, aqui na Rádio Interweb. Vamos ter os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. Vão ser especiais, vão ter a sua marca. E o dia 2 de janeiro também. Vamos ter, assim, edições especiais de final de ano ou princípio de ano, como queiram. É aquela história do meio cheio e meio vazio. Vamos ter aqui algumas emissões especiais. Vou-lhe sugerir que fique atento à nossa página. Entre a noite de hoje e a tarde de amanhã, você vai ser publicada aqui uma notícia com os eventos que se vão suceder ou que vão ter lugar nesses 3 dias, 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro. Ora, e é isto que eu tenho para vos dizer, fiquem atentos porque vamos ter novidades em breve. E quanto à programação, só tenho a dizer-vos que à partida, mais uma horinha de programa, ou seja, a partida já serão 8 e não 7 horas, aquelas que arranjamos só nestes 3 últimos dias. Isto promete. Ai, não que não promete. Vamos ter aqui muitas coisas boas para assistir. Vamos ter aqui, a partir de janeiro, grandes programas. A sua Antena Web nunca esteve tão espetacular como vai estar a partir de janeiro. Por isso, se gosta realmente de radiocomunicação, ou então, se é muito apologista da radiocomunicação, vai ter grandes oportunidades para assistir a este mesmo fenómeno da radiocomunicação. Vamos ter muitas horas de programas, com novos locutores, novas vozes, alguns regressos, inclusive. Enfim, muita coisa boa. Agora vamos fechar a emissão. Iniciamos com Last Kiss, música dos Pearl Jam, e vamos acabar com uma outra grande música que foi mais tarde reinterpretada pelos Nazareth, chama-se Love Hurts, mas a versão original é de Roy Orbison. Ele que era confundido como afro-americano, aliás, que era ele, que era Elvis Presley, pelos seus tons de voz, tipicamente afro-americanos. Mas Roy Orbison não era afro-americano. Era, digamos, americano de gema. Ora, muito bem. Fechamos então aqui a nossa edição. Foi um prazer imenso estar consigo. Daqui a pouco estou de volta. Sabe o que eu vou falar hoje? Hoje vou falar-lhe no musical de Tina Turner. Ela que, apesar de ter para lá de 65 anos, está aí para as curvas e com muita energia. Ora, pois, muito bem. Então hoje vou falar um bocadinho sobre ela, sobre a Tina Turner, aqui no musical, daqui a sensivelmente 15 minutos. Ora, muito bem, vamos à música. Eu volto daqui a alguns instantes para mais um musical, mas o Feito no 8 só volta amanhã. Fique bem e até daqui a 24 horas, sensivelmente. Oh.